Ficheiro 84. Depois de o moleiro sair da sua toca e de as apresentações rápidas serem feitas, retirei-me para a margem do açude, enquanto Jamie passava vários minutos a ouvir uma explicação do problema. Quando o moleiro voltou para o moinho para tentar girar a grande mó de pedra pelo lado de dentro, Jamie parou por um instante, fitando as águas fundas e cheias de ervas daninhas da barragem. Finalmente, com um encolher de ombros, resignado, começou a tirar a roupa. Não há alternativa, observou. O Ian tem razão. Há qualquer coisa presa na roda sob a represa. Vou ter de descer. E, interrompido pela minha exclamação de surpresa, virou-se para onde eu estava sentada na margem com a minha cesta. E o que se passa contigo? Perguntou. Nunca viste um homem de ceroulas antes? Não, não iguais a essas, consegui dizer entre acessos de riso. Precavendo-se contra a necessidade de mergulhar nas águas frias, vestira por baixo do quilt uma espécie de calções incrivelmente antiquados, originalmente de flanela vermelha, agora manchados com uma surpreendente variedade de cores e matizes. Obviamente, aquele par de ceroulas pertencera a alguém com muitos centímetros a mais na cintura do que Jamie. Pendiam precariamente das suas ancas, formando pregas sobre o ventre liso. Do teu avô? Arrisquei, fazendo um esforço extremamente mal-sucedido de reprimir o riso. Ou da tua avó? Do meu pai, disse friamente, olhando-me com desdém. Não esperas que eu nade nu como um ovo diante da minha mulher e dos meus arrendatários, pois não? Com considerável dignidade, recolheu o excesso de pano com uma das mãos e entrou no açude. Caminhando na água, olhou em volta e, em seguida, respirando fundo, mergulhou. A última visão que tive dele, os fundilhos inflados das ceroulas de flanela vermelha. O moleiro, debruçado à janela da casa do moinho, gritava palavras de encorajamento e instruções, sempre que a cabeça molhada e lustrosa irrompia na superfície para respirar. As margens do lago estavam cobertas por plantas aquáticas e fiquei a remexer com a minha vara de escavar à cata de raízes de malva e das folhas finas da filipêndula. Já tinha a cesta cheia pela metade quando ouvi um pigarro educado nas minhas costas. Era uma senhora muito idosa, ou pelo menos assim parecia. Apoiava-se numa vara de pilriteiro enrolada em roupas que devia usar há 20 anos, atualmente demasiado volumosas para a figura encarquilhada e encolhida que a habitava agora. Bom dia, disse, balançando a cabeça sem parar. Usava uma espécie de touca branca e engomada que escondia a maior parte do cabelo, mas alguns fios grisalhos projetavam-se para fora, ao lado das faces enrugadas como maçãs secas. Bom dia, respondi, tentando levantar-me, mas ela avançou alguns passos e deixou-se cair ao meu lado com uma graciosidade surpreendente. Esperava que conseguisse levantar-se de novo. Eu sou, comecei, porém, mal ameaçara abrir a boca, quando ela me interrompeu. Deve ser a Nossa Senhora, é claro. Sou a Senhora McNabb, avó McNabb, como me chamam, já que todas as minhas noras são também senhoras McNabb. Estendeu a mão magra e puxou a minha cesta para perto dela, espreitando o seu conteúdo. Raiz de malva. Ah, essa é boa para a tosse. Mas não vai querer usar esta. Tocou num pequeno bulbo castanho. Parece raiz de lírio, mas não é. O que é? Perguntei. Língua de serpente. Se comer um, ficará a rolar-se no chão, a contorcer-se com dores. Tirou o tubérculo da cesta e atirou-o para o lago, fazendo a água salpicar com o impacto. Colocou a cesta no colo e examinou habilmente as demais plantas, enquanto eu a observava com um misto de diversão e irritação. Finalmente satisfeita, devolveu-a. Bem, a senhora não é nada tola para uma sassenarre, observou. Pelo menos sabe diferenciar betónica de erva de Santa Maria. Lançou um olhar para o açude, onde a cabeça de Jamie apareceu por um instante, lisa e lustrosa como uma foca, antes de desaparecer outra vez sob a casa do moinho. Vejo que o senhor de La Lille Perrot não se casou consigo apenas pela sua cara. Obrigada, disse, preferindo interpretar a frase como um elogio. Os olhos da velha senhora, penetrantes como agulhas, estavam presos ao meu ventre. Ainda não está grávida? Perguntou. Folhas de framboesa. Macere um punhado com frutos de roseira brava e beba no quarto crescente antes de ficar cheia. Depois, quando ela começar a minguar, tome um pouco de uva espinho para purificar o útero. Ah, exclamei, bem. Eu tinha um pequeno favor a pedir ao senhor, exclamou a velhota. Mas como vejo que ele está um pouco ocupado de momento, peço-lhe assim. Está bem, concordei frouxamente, não vendo como poderia impedi-la de qualquer forma. É o meu neto, disse ela, olhando-me fixamente, com pequenos olhos cinzentos do tamanho e brilho de berlindes. O meu neto, Rabbi. Ao todo tenho 16 netos, e 3 deles de nome Robert. Mas um é Bob, o outro é Rob, e o pequeno é Rabbi. Parabéns, disse eu educadamente. Queria que o senhor empregasse o rapaz como palafreneiro, continuou. Bem, não sei se... É o pai dele, sabe? Continuou ela, inclinando-se para a frente em tom confidencial. Não que eu não ache que um pouco de firmeza seja errado. Poupa vara e estragará a criança, tenho dito muitas vezes. E o bom Deus sabe muito bem que os rapazes foram feitos para apanhar, ou não os teria criado com tanta parte do diabo. Mas quando se trata de empurrar uma criança para a lareira e ela fica com uma nódoa negra no rosto do tamanho da minha mão, e só porque tirou mais um bolinho do prato, então... O pai do Rabbi bate-lhe, quer dizer? Interrompi. A velha senhora assentiu a cabeça, satisfeita com a minha inteligência ágil. Isso mesmo. E não é o que eu estava a dizer? Ergueu uma das mãos. Bem, normalmente é claro que eu não interferiria. Um homem faz com o filho o que achar melhor. Mas, bem, o Rabbi, de certa forma, é o meu neto favorito. E não é culpa dele se o pai é um bêbado, por mais vergonhoso que seja a sua própria mãe ter de dizer isso. Apontou um dedo, admonitório como uma vara. Não que o pai do Ronald não bebesse uns goles a mais, uma vez ou outra, mas nunca encostou a mão em mim ou nas crianças. Pelo menos não depois da primeira vez, acrescentou pensativamente. Piscou os olhos subitamente, as pequenas bochechas lisas e rosadas como maçãs no verão, de modo que pude imaginar a jovem atraente e cheia de vivacidade que ela devia ter sido. Bateu-me uma vez, confidenciou, e eu agarrei no ferro da lareira e acertei-lhe na cabeça. Balançou-se para a frente e para trás, rindo. Achei que o tinha matado e fiquei a chorar e a segurar-lhe a cabeça no colo, pensando no que iria fazer, uma viúva com 2 filhos para alimentar. Mas ele recuperou, disse ela candidamente, e nunca mais encostou a mão em mim ou nas crianças. Pari 13, sabe? Disse com orgulho, e criei 10. Parabéns, disse eu sinceramente. Folhas de framboesa, disse, colocando a mão no meu joelho como se me contasse um segredo. Ouça o que eu digo. Folhas de framboesa resolvem isso. E se não, venha ver-me e eu preparo-lhe uma bebida feita de rudbeckia e sementes de abóbora, com um ovo cru batido. Isto leva a semente do seu homem diretamente para o seu útero, sabe? E estará redonda como uma abóbora quando a Páscoa chegar. Tossi ficando um pouco ruborizada. E quer que o Jamie, o senhor, quero dizer, contrate o seu neto como palafraneiro, para afastá-lo do pai. Sim, isso mesmo. O Rabbi é muito trabalhador e o senhor não... O rosto enrugado da velha senhora ficou paralisado no meio da sua animada conversa. Virei-me para olhar por cima do ombro e também fiquei paralisada. Soldados ingleses, dragões, seis deles a cavalo, descendo cuidadosamente a colina em direção ao moinho. Com admirável presença de espírito, a senhora McNab levantou-se e sentou-se outra vez em cima das roupas de Jamie, as suas saias rodadas a ocultarem tudo. Ouviu-se barulho de água e uma respiração explosiva no açude atrás de mim, quando Jamie veio à superfície outra vez. Tive medo de gritar ou de me mover, atraindo a atenção dos dragões para o lago. Mas o repentino silêncio atrás de mim disse-me que ele os avistara. O silêncio foi quebrado por uma única palavra que ressoou pela água baixinho, mas intensa na sua sinceridade. Merde, disse ele. A velha senhora e eu ficámos sentadas, imóveis, o rosto impenetrável, observando os soldados descerem a colina. No derradeiro instante, quando fizeram a última volta no caminho, ela virou-se rapidamente para mim e colocou um dedo sobre os lábios ressequidos. Eu não devia falar, para que não soubessem que era inglesa. Não tive tempo sequer de acenar com a cabeça, em sinal de que havia compreendido, quando os cascos enlameados pararam a alguns passos de distância. Bom dia, minhas senhoras, disse o líder. Era um cabo, mas não. Fiquei feliz em constatar o cabo Hawkins. Um olhar rápido mostrou-me que nenhum daqueles homens estava entre os que eu vira em Fort William e descontraí um pouco a mão que segurava a pega da cesta. Vimos o moinho lá de cima, disse o líder, e pensámos em talvez comprar uma saca de farinha. Dividiu uma vénia entre nós as duas, sem saber a quem se dirigir. A senhora McNab foi fria, mas educada. Bom dia, disse, inclinando a cabeça. Mas se veio à procura de farinha, receio que ficará desapontado. A roda do moinho não está a funcionar de momento. Talvez da próxima vez que passar por aqui. Ai sim, qual é o problema? O cabo, um homem baixo e jovem, com uma complexão jovial, pareceu interessado. Caminhou até à beira do lago para olhar atentamente para a roda. O moleiro, aparecendo à janela para relatar os últimos progressos, viu-o, recuou rapidamente e desapareceu de vista. O cabo chamou um dos seus homens. Subindo o barranco, gesticulou para o outro soldado, que obedientemente se agachou para que o cabo se pudesse encavalitar nele. Esticando-se, conseguiu agarrar-se à beira do telhado com as duas mãos e, com um impulso, subiu para o telhado de colmo. De pé, mal conseguia tocar na borda da enorme roda. Esticou-se e balançou-a com as duas mãos. Inclinando-se para baixo, gritou para o moleiro, através da janela, para tentar girar a mó à mão. Obriguei-me a manter os olhos afastados do fundo do açude. Eu não estava suficientemente familiarizada com o funcionamento dos moinhos para ter a certeza, mas temia que se a roda recedesse repentinamente, qualquer coisa perto da engrenagem submersa pudesse ser esmagada. Aparentemente, esse não era um temor infundado, porque a senhora McNab falou rispidamente para um dos soldados que estava perto de nós. Devia mandar o seu chefe descer, rapaz. Não vai adiantar nada para ele nem para o moinho. Não deviam meter-se com o que não entendem. Ah, não tem de se preocupar, minha senhora, disse o soldado descontraídamente. O pai do cabo Silver possui um moinho de trigo no Hampshire. O que o cabo não entende de rodas de moinho caberia no meu sapato. A senhora McNab e eu trocámos olhares de espanto. O cabo, depois de mais algumas idas e vindas ao telhado e tentativas exploratórias, desceu para onde estávamos sentadas. Suava copiosamente e limpou o rosto vermelho com um lenço grande e sujo antes de se dirigir a nós. Não posso movê-la de cima e aquele moleiro idiota parece não falar nem uma palavra de inglês. Olhou para a vara firme da senhora McNab e para as suas pernas tortas, depois para mim. Talvez a jovem pudesse vir falar com ele por mim? A senhora McNabb estendeu a mão num gesto protetor, agarrando-me pela manga. Vai ter de desculpar a minha nora, senhor. Ficou um pouco perturbada da cabeça, desde que o seu último bebé nasceu morto. Não diz uma palavra há mais de um ano, a pobrezinha. E não posso deixá-la sozinha um só instante, com medo que ela se atire à água na sua tristeza. Fiz o melhor para parecer atoleimada, o que não foi nenhum esforço no meu estado de espírito atual. O cabo pareceu desconcertado. Ah! Exclamou. Bem! Andou de um lado para o outro pela borda do açude, ainda franzindo a testa e olhando para a água. Olhava exatamente como Jamie olhara há uma hora e aparentemente pela mesma razão. Não adianta, Collins, disse ao soldado. Vou ter de mergulhar e ver o que está a prender a roda. Tirou o casaco vermelho dos dragões da cavalaria e começou a desabotoar os punhos da camisa. Troquei um olhar horrorizado com a senhora McNabb. Embora pudesse haver ar suficiente embaixo da casa do moinho para sobreviver, certamente não havia espaço para alguém se esconder adequadamente. Estava a pensar, sem muito otimismo, na possibilidade de dar início a um convincente ataque epilético, quando a enorme roda rangeu repentinamente acima da nossa cabeça. Com o som de uma árvore a ser abatida, o grande arco fez uma súbita meia-volta, parou por um instante, depois começou a girar regularmente, as pás vertendo brilhantes riozinhos dentro do açude. O cabo parou no meio do ato de se despir, olhando admirado para o arco da roda. Olhe para aquilo, Collins. O que será que estava preso na roda? Como resposta, algo apareceu no topo da roda. Ficou pendurado numa das pás, as dobras vermelhas e encharcadas a escorrerem água. A pá bateu na corrente de água e submergiu com estardalhaço no açude. O objeto desprendeu-se e as antigas ceroulas do pai de Jamie flutuaram majestosamente pelas águas do açude. O soldado mais velho pescou-as com uma vareta, entregando-as cuidadosamente ao cabo, que as tirou da vara como um homem obrigado a pegar num peixe morto. Resmungou, erguendo a peça do vestuário com ar crítico. De onde será que isto saiu? Deve ter ficado preso no eixo. É engraçado como algo assim pode causar tantos problemas, não é, Collins? Sim, senhor. O soldado, obviamente, não considerava as engrenagens internas da roda de um moinho escocês algo de grande interesse, mas respondeu educadamente. Depois de revirar o pano uma ou duas vezes, o cabo encolheu os ombros e usou-o para limpar as mãos. Um belo pedaço de flanela, disse, torcendo o pano encharcado. Vai servir para polir os arreios, pelo menos. Uma espécie de recordação, não é, Collins? Em seguida, com uma vénia cortês, para nós as duas, voltou-se para o cavalo. Mal os dragões desapareceram de vista por cima da colina, um barulho de água espadanada vindo do lago do moinho anunciou a subida das profundezas do duende das águas. Ele estava completamente sem sangue, azulado, parecendo mármore de Carrara, e os seus dentes batiam de tal forma que eu mal consegui perceber as suas primeiras palavras, que de qualquer forma eram em gaélico. A senhora McNabb não teve dificuldade em entendê-las, e o seu velho maxilar caiu. Entretanto, fechou-o imediatamente e fez uma grande reverência ao senhor saído das águas. Vendo-a, ele parou no seu avanço em direção à margem, a água ainda a dar-lhe recatadamente pela cintura. Respirou fundo, cerrando os dentes para impedir que batessem, e tirou uma fita de lentilha d'água do ombro. Senhora McNabb, disse, cumprimentando a sua velha arrendatária com um movimento da cabeça. Senhor, disse ela, inclinando-se outra vez, um belo dia, não é? Um pouco revigorante, disse, lançando-me um olhar. Encolhi os ombros, impotente. Estamos felizes por vê-lo de volta à sua casa, senhor, E esperamos, os rapazes e eu mesma, que volte em breve, definitivamente. Eu também, senhora McNabb, disse Jamie, educadamente. Fez um sinal com a cabeça para mim, olhando-me de modo incisivo. Sorri brandamente. A senhora, ignorando este jogo paralelo, dobrou as mãos nudosas no colo e tentou empertigar-se com dignidade. Tenho um pequeno favor a pedir a vossa senhoria, começou. A respeito. Avó McNabb, interrompeu Jamie, avançando mais um passo, ameaçador, na água. O que quer que seja, farei. Desde que me devolva a minha camisa, antes que as minhas partes caiam geladas.